AKL boy, AKL brute, AKL man, AKL superman, superman, AKL boy, AKL brute, AKL man, AKL superman, superman, super-heróis no esporte acróis, propõe o medo, quebra de superman. Aqui é sossego, paga de bambam, bye. Aqui não tem papai, máscara de aço cai, as consequências trai, inimizade atrai, um passo em falso é bye. Consigo esse cão, sem bancar o chapamão, toma juízo então, fama falência chão. Se deixa falha aqui, logo é cobrado ali. Quer conferir, competir, pega a estrada daqui. Duvidou, chumbo saiu do tambor. Foi o fim, Superman, nem lembrança ficou. Ei, quem é o boy? Ei, quem é o bruto? Ei, quem é o man? Ei, quem é o Superman? Superman. Superman, do rifo que tá aqui, se conta no pireque não. Se perde não, do perigo se esquece e jão. Redou, mão de ferra quebrou, fim de fama acabou, e lembrança ficou. Paga de chapa mão, nunca foi minha profissão. Rapaz, é o bom gesto de vida do banco, irmão. Se quer colar na banca, capa do S no chão. Uma dose ingerida transformou em não. Ei, procure que aqui tem remédio pra Superman. Hey, aqui tem. Pratico o que é certo, é o certo pelo certo. Pratico o que é correto, ou vai viver no além. Ei, quem é o boy? Ei, quem é o bruto? Ei, quem é o man? Ei, quem é o Superman? Superman. Ei, quem é o boy? Ei, quem é o bruto? Ei, quem é o man? Superman. Pagar de chapa mão, nunca foi minha profissão. Rapaz, é um bom gesto, cumprimento aos irmãos. Ei, piso em falso é pei. Superman aqui não tem vez, chumbo aqui vai de vez. Um contra seis, colou no rolé, se empolgou com os boné, dificultou os rolé, não fui pagar de mané. Daqui no sítio beque, sítio perfeito beque. Rivo com clique, mas esse moleque é ó. Superman sem sucesso, de peito cheio, aqui vira pó. Se esse tom, sem bancar o chapa mão, fama falência show, se procura é bumbum. Ei, quem é o boy? Ei, quem é o bruto? Ei, quem é o man? Ei, quem é o Superman? Superman.